to be yours. Na na na na na na na na na na na. I'm proud to be yours. Na na na na na na na na na na na. I'm proud to be yours. Wash away all that sun color. And though I don't know where to go, I still believe we can run wild till the world ends. Catch a fantasy, see where it will I'm place you'll într-un final ce din vis mă trezea. Gândul mă lasă și iarăși mă ia. Machia, machia. Oh, George McRae, Colors in the Sun, Sigma Factory Paloma Faith, Changing, Venotech Factory Minelli, Indormitor, Clean Factory Tom Kane, Sun in Your Eyes, Jalisk, Where is Your Love, Soulful Trains The Real Producers, Beach House, LT GTR and Gabe Factory Philosophy, Midnight Cruise, Damon Hess and Deep Matter Factory Tanya Doko, Dancing in the Rain, Robosonic Factory Stag, Words, Dubstock and Rock, Maybe Factory Hugo Henrique. Começamos o programa com White Cola, Cycling. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite.